discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho. Bem-vindos ao Portugal Desintegrado, o programa onde analisamos a degradação do país. Antes de começarmos com o tema de hoje, eu queria explicar a razão para ter este programa. Ora, isto vem como uma adenda, de certa forma, ao blog Portugal Integral, que podem ler no site portugalintegral.wordpress.com, em que falamos mais de questões de teoria política, mas ocorreu uma certa altura que o problema do país e o problema do mundo ocidental em geral não é somente um problema político, embora os dois estejam interligados, mas sim um problema cultural, moral, espiritual. No entanto, é mais difícil descrever sobre esses assuntos e decidi então ter este programa para documentar essa depravação que se observa em todo o lado. O programa vai se centrar em ler artigos e notícias onde ficam exemplificados a tal degradação de que estamos a falar. E espero poder com isso ilustrar que o problema não é só político. Se mudarmos a política só, não vai acontecer um milagre que mude tudo de um dia para o outro, porque as pessoas estão perdidas. Aliás, a própria razão, isto é como um ciclo vicioso, em que a democracia traz o que há de pior nas pessoas por sua vez, o que há de pior nas pessoas traz cada vez mais democracia. E não vai haver forma de resolver o problema se não houver também, da parte das pessoas conscientes, uma vontade de mudança e de se corrigirem a si mesmas. E com isto, vamos começar com o tema de hoje. O tema de hoje chama-se O Deus da Sodomia. E vamos debruçar-nos sobre algumas peças jornalísticas. Já nem sequer ponho jornalismo entre aspas, porque de facto é o que o jornalismo é. É um pedaço de esterco, para sermos sinceros. Mas vamos debruçar-nos sobre várias peças jornalísticas e várias provas de que o Deus do mundo moderno é a sodomia. Que os mais intocáveis na nossa sociedade não são os capitalistas, não são as minorias étnicas, mas sim os LGBT e os homossexuais. Portanto, vamos começar com uma notícia do Diário de Notícias sobre a marcha LGBT desfilou em Lisboa contra, entre aspas, discriminação nas escolas e família. Reparem como o ataque destas pessoas a tudo o que é normal vai direto onde podem endoutrinar as crianças, escolas e família. Porque, caso não saibam, organizações de pedofilia faziam parte do original pedido de aceitação dos homossexuais. Não era só entre adultos consensuais e relações consensuais entre adultos, blá blá blá blá. Não, era. A pedofilia fazia parte da questão. Era uma parte central da questão. E a abolição da idade de consentimento fazia parte dos objetivos originais do movimento gay. O que agora, em 2017, 40 anos depois, conseguimos perceber, está à nossa frente a evidência quando vemos que estão a querer empurrar para cima de nós a ideia de que as crianças podem consentir e consentir a relações sexuais e a defender pedófilos abertamente, como alguns links nos textos do Portugal Integral provam. E a verdade é que isto sempre fez parte, mas vamos continuar. Ok. O intenso calor não desmotivou os participantes entre balões e bandeiras com as cores do arco-íris. Centenas de pessoas desfilaram hoje na 18ª edição da Marcha de Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e Trans de Lisboa contra a discriminação da orientação sexual, entre aspas, em todo o lado, desde as escolas à família. Lá está, mais uma vez, em todo o lado, mas sobretudo eles estão interessados nos sítios onde há crianças. Entretanto, esta notícia é de 17 de junho de 2017. O intenso calor não desmotivou os participantes entre balões e bandeiras com as cores do arco-íris, símbolo LGBT, para se concentrarem no jardim do Príncipe Real. Claro que é do Príncipe Real. A partir das 5 horas, empurrando cartazes que apelavam à saída do armário, expressão usada para o assumir da orientação sexual. Isto são pessoas cuja toda a sua identidade revolve à volta de onde põem a pila e do que fazem com os seus genitais. É uma depravação. Revolve à volta da depravação pessoal destas pessoas. E não, um heterossexual não se define a si mesmo só por onde põe a sua pila ou o que faz com a sua vagina, mas os homossexuais e as pessoas associadas a estes meios definem-se completamente e praticamente unicamente pelas suas atividades sexuais, o que já por si devia se fazer soar alarmes na cabeça das pessoas normais, mas as pessoas normais estão tão fodidas como o resto da população, com as partes mais à margem da população, por isso não faz. Ok, continuando, e agora uma citação. O combate à discriminação sexual tem de ser feito em todo o lado, a partir das escolas. O Estado tem uma obrigação de educar a sua população em matérias de respeito de direitos de dignidade humana e a família tem de ser um ponto de acolhimento, de carinho e amor, em vez de rejeitar as crianças porque elas saem de uma norma, defendeu Alice Cunha, da organização da Marcha, em declarações à agência Lusa. Reparem mais uma vez que o essencial para estas pessoas é não serem discriminadas. Ninguém lhes pode dizer nada, ninguém pode apontar a depravação moral do que elas fazem, porque isso é homofóbico, isso é, não se pode julgá-las. Portanto, as escolas, o Estado tem de pagar, tem de tirar-nos os nossos impostos do trabalho que nós fazemos, nós heterossexuais, para fundar esta doença mental. E para forçar esta doença mental e a aceitação desta doença mental às crianças. E depois a família, se por acaso uma família cristã tiver um filho que for seduzido na escola por estas ideias malignas, diabólicas, a família tem de o aceitar com carinho e amor em vez de rejeitar, as crianças. Claro que a solução não é rejeitar as crianças, mas é fazê-las ver que o que elas estão a fazer é mau para elas, para a sociedade, para toda a gente, e que é um pecado, que é uma coisa, e que o pecado não é simplesmente uma coisa que vem na Bíblia e que diz que é mau porque causa más consequências, porque degride, denigre, a própria alma e a própria vida. E no fundo faz lembrar aquela passagem no Genesis, em que basicamente os sodomitas de Sodoma vão bater à porta do Lot para violarem os dois anjos, e o Lot diz-lhes que não, para não fazerem isso, tipo, não, não façam isso, tomem as minhas filhas virgens, para tentar não que Sodoma não fosse destruída e que Deus não visse o nível de depravação das pessoas lá. E os sodomitas basicamente dizem-lhe: tentaste julgar-nos, por isso vamos lidar contigo pior do que com os anjos que queremos sodomizar. Portanto, aí vê-se que o que estas pessoas têm realmente medo, o que elas realmente odeiam é serem julgadas. E porque apontar o mal que elas têm em si e o mal que elas fazem a elas próprias e aos outros e à sociedade é o pior, é o único pecado que elas veem. Mas ok, vamos continuar o artigo. A edição da marcha deste ano tem como lema autodeterminação de género, autodeterminação do corpo para todas as pessoas trans. Eu devo admitir que não seguia estas coisas. Foi uma pessoa tem que começar por algum lado e eu pessoalmente comecei por educar-me por questões económicas e deixei de ser de esquerda logo a partir daí. E depois passei a ser educado nas questões de raça e eventualmente cheguei à questão de ser educado nas questões dos LGBT. E estas pessoas sentam-se, como eu disse há bocado, sentam-se no topo da hierarquia social. São elas quem nós não podemos criticar, acima de tudo. Não só porque o que elas temem mais é serem julgadas e criticadas, mas sobretudo porque estão em todo o lado. Estas pessoas estão em todo o lado, abertamente ou secretamente. Elas estão em todo o lado, elas estão no governo, estão nas empresas, estão na igreja, como toda a gente sabe. A infiltração sodomita na igreja é absolutamente assustadora e não é uma coincidência que imensos casos de pedofilia, sempre com rapazes, existam. Não, isto está diretamente ligado à homossexualidade. Mas ninguém quer dizer isto, porque lá está. Dizer isto no, é caso para ser excomungado da esfera pública. Se eu dissesse isto no meu trabalho, era despedido, mais provavelmente, por homofobia e por ser discriminador. E mesmo que eu use factos que existem, se quem quiser encontrá-los, encontra-os. Os factos sobre a transmissão da SIDA e que 80% dos novos casos de SIDA são dos 2% da população que é homossexual ou bissexual ou transgender. Todas as doenças que são passadas, os casos de toda a disfunção social e doença mental e problemas psicológicos que estas pessoas têm, tudo isto está documentado, embora, claro, não está tão bem documentado como provavelmente estaria se viéssemos numa sociedade em que se pudesse discutir estas coisas abertamente, mas tudo isto está documentado e só não sabe quem não quer. Bem, na realidade, os jornais e as televisões, claro que não vão falar sobre isto, porque também eles estão completamente infiltrados pelos homossexuais. Mas isto tudo para dizer que quando o movimento dos direitos homossexuais começou, tinha vários pontos, mas depois rapidamente eles perceberam que não podiam ser tão agressivos logo de início. Então, inicialmente era só uma questão de aceitação. Temos de aceitar, deixá-los em paz, basicamente. Não os pôr na prisão, não agredirmos contra eles, e eles ficavam no seu canto, faziam na privacidade do seu lar, e acabaria aí. Claro que 40 anos depois, podemos ver que não acabou aí. Pelo contrário. Desculpem-me estas pausas, mas eu estou a fumar um cigarro porque isto é um tema extremamente desagradável. Isto para dizer que, com o tempo, passou-se da aceitação para a tolerância, ou seja, não podemos só aceitar que eles façam o que querem na sua privacidade, mas aceitá-los aceitá-los como homossexuais no, no, na vida pública e ser tolerantes para com a sua doença. Depois passou para o casamento, entre aspas, homossexual, cujo objetivo é basicamente endoutrinar as crianças de que o casamento não existe para reprodução entre um homem e uma mulher, mas sim para prazer. E agora estamos na fase do. Lá está, do que eu acabei de ler. Autodeterminação do género. Ou seja, qualquer pessoa pode escolher ser aquilo que quiser e indiscutivelmente tudo isto está ligado a questões sexuais. Tudo revolve à volta da sodomia. Nada disto existiria sem uma questão sexual. Mas pronto, a marcha é organizada por cerca de 2 dezenas de associações e coletivos com iniciativas na área dos direitos humanos e contra a discriminação sexual e racial. O que é que a raça tem a ver com isto? Isto faz parte da aglomeração do Bloco de Esquerda, em que nunca se tem só uma causa. Todas estas causas, do marxismo moderno, estão ligadas e, tal como o marxismo original, o objetivo era destruir a família e destruir a coesão social do antigo regime. Claro que isto começou bem antes, mas o objetivo era pôr o último, prego no caixão da ordem natural do antigo regime. Mas na realidade, a questão da depravação sexual, essa sim é o prego final no caixão de sociedade. Continuando. Sobre as expectativas da adesão, Alice Cunha disse que no ano passado a marcha teve a maior participação de sempre, com cerca de 7 mil pessoas, e este ano são esperadas 8 mil. Claro que isto é em Lisboa, e em Lisboa há imensa gente, mas 8 mil pessoas são imensas pessoas. 8 mil pessoas são imensas pessoas. E não serão todas elas homossexuais, mas muitas delas serão pessoas normais que até se calhar levarão a família. Levarão a família e os filhos. No, nos Romanos, na Bíblia, no capítulo 1, há uma parte que diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Mas também aprovam aqueles que as praticam. E é isto que nós vemos. Claro que grande parte disto é a indoutrinação que os homossexuais, têm feito ao longo dos últimos anos para a aceitação da sua depravação, mas a verdade é que é isto que vemos. Que as pessoas normais, os heterossexuais, estão perfeitamente ok com tudo isto. Estão perfeitamente ok com a doutrinação das suas crianças perante esta depravação. Estão completamente ok em ter amigos gays, porque eles, claro, em público não falam daquilo que fazem, mas depois. As pessoas não querem saber, na realidade. Fecham os olhos àquilo que é a realidade da comunidade LGBT. Mais uma vez estamos a ocupar as ruas e a reclamar os nossos direitos para que toda a gente nos ouça, comentou sobre a marcha, quem tem, entre outros objetivos, lutar por uma lei de identidade de género que despatologize as identidades de transgénero, que tira o controle médico sobre os nossos corpos, que nos permita a autonomia sobre as nossas vidas e das nossas vivências pelo fim do bullying nas escolas. A ideia de controle médico sobre os próprios corpos é automutilarem-se, basicamente, e tomarem hormonas para negarem aquilo com que nasceram. Mas depois não podemos dizer que estas pessoas têm problemas mentais. Não, claro que não. questionado pelo Lusa sobre a evolução nos últimos anos da situação de discriminação por orientação sexual, a organizadora da marcha comentou que a questão não se pode medir por estatística, já que está enraizada na sociedade. Outra coisa que se nota na esquerda, e isto não é só uma questão dos homossexuais e da comunidade homossexual, é que a esquerda domina completamente o discurso, domina as universidades, domina o parlamento, domina até as corporações, até as corporações. Eu trabalho numa corporação multinacional e eles estão constantemente a puxar todo o tipo de retórica esquerdista, com sessões contra a homofobia e a favor dos transgéneros e a favor dos refugiados e contra a islamofobia e contra... Basicamente não se distingue o que eles promovem do que o Bloco de Esquerda promove. E isso é uma corporação, são o auge do capitalismo multinacional. E no entanto, ou seja, eles na realidade dominam a sociedade e no entanto sentem-se ainda... mostram-se a si mesmo como se fossem discriminados, como se a discriminação contra eles estivesse enraizada na sociedade, quando é precisamente o contrário. O que está enraizado na sociedade hoje em dia é a aceitação de todos os paradigmas de esquerda. É um assunto que eu já discuti num texto do Portugal Integral, vão ver. Continuando. Vivemos numa cultura patriarcal, sexista, homofóbica, transfóbica. Estamos lentamente, com demonstrações como esta, a ir às raízes do problema, a desconstruir estas noções e pouco, com um passo de cada vez, a mudar mentalidades e mais tarde comportamentos. Pausa para interiorizar a dissonância cognitiva destas pessoas. Ao princípio da tarde de hoje foi inaugurado um memorial às vítimas de homofobia e transfobia no Jardim do Príncipe Real, com uma peça escultórica da autoria de Rui Pereira, colocada por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia da Misericórdia. Eu nem sequer quero ir ver o que é isto, mas imagino que seja um pênis. Porque lá está, estas pessoas, tudo revolve à volta da sua identidade sexual e do que fazem com os seus genitais. Sobre esta iniciativa, Alice Cunha considerou o memorial bonito e relevante por ter sido colocado na zona do Príncipe Real, zona historicamente LGBT em Lisboa. Ok, eu vou procurar isto. Okay. Vamos procurar Rui Pereira. Rui Pereira, escultura LGBT. Ver as imagens. Quem é que pode ser isto? Vamos ver se neste artigo da RTP se aparece a magnífica escultura. Acho que não. Ok, não consigo encontrar. Mas é engraçado que aparece aqui um link para a bola. E até eles estão a escrever sobre esta merda. Mas pronto, continuando. Sobre esta iniciativa, Alice Cunha considerou o memorial bonito e relevante por ter sido colocado na zona principal. Real, são historicamente LGBT em Lisboa. Mas não nos podemos ficar pela memória, temos de continuar a lutar e a combater a discriminação, a homofobia e a transfobia. Por falar em memória, eu acho que deviam, quando fazem um memorial da história LGBT, deviam mostrar ou fazer quadros e esculturas com um dos principais marcos da história homossexual, que é precisamente a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu essas cidades por causa da imoralidade sexual, por causa da sodomia. E convém que as pessoas pensem sobre isso. Também presente no desfile esteve a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, que considerou importante a realização de eventos como esta marcha, que ajudam a fazer a afirmação dos direitos e deveres das pessoas LGBT. Quais é que são os deveres das pessoas LGBT? Digam-me. Que deveres é que nós exigimos a estas pessoas? Elas marcham nas nossas cidades. Elas estão constantemente a enfiar-nos pela goela abaixo a sua depravação. E qual é que é a contrapartida? O que é que elas têm de dar à sociedade? Elas não se reproduzem, porque a sua atividade é inerentemente contra a natureza, contra a reprodução, contra o avanço da espécie. É perfeitamente legítimo questionar se elas contribuem alguma coisa para a sociedade em termos artísticos. Artísticos a sério, que não sejam completamente depravados. É legítimo perguntar que trabalhos é que estas pessoas têm, se contribuem de facto alguma coisa em termos financeiros, económicos, porque a verdade é que eu não vejo. E claro que podem acusar-me de ser. Já. De certeza que quem estiver a ouvir isto e tiver uma inclinação de esquerda vai-me estar a acusar de ser extremamente homofóbico. Mas a verdade é: o que é que estas pessoas contribuem para a sociedade a não ser depravação e confusão mental e doutrinação das nossas crianças? Dos nossos filhos, das nossas famílias. Honestamente, tentem ter uma conversa com pessoas da vossa família que não sejam homossexuais. Pessoas normais, tentem ter uma conversa sobre isto e vejam o quão doutrinadas elas estão sobre esta questão. Porque toda a gente conhece um homossexual ou outro e eles vão dizer: Ah, mas os que nós conhecemos não são assim. Eles não são assim. Os nossos são fixes. Eles são boas pessoas. Se têm trabalhos e é esta a realidade. As pessoas recusam-se a ver. O que vocês podem dizer nessas questões é: ok, se calhar os que tu conheces são os únicos de jeito, mas as estatísticas contradizem aquilo que tu achas. Por exemplo, as estatísticas mostram que não existem homossexuais monógamos, que a monogamia entre casais homossexuais masculinos. É uma farsa e que a grande maioria deles, eles próprios admitem, que são monógamos só para inglês ver na realidade e que na privacidade da sua relação são completamente promíscuos e isto não devia surpreender ninguém, mas as pessoas resistem a esta realidade. Em declarações à agência Lusa, a Secretária de Estado recordou que o Governo associa-se ao evento pelo segundo ano consecutivo porque é uma matéria importante quando se fala de direitos, liberdades e garantias. Portanto, isto é o Estado a apoiar esta depravação, o que não devia ser também uma surpresa. A surpresa é que seja tão recente. Mas pronto, temos um Governo de esquerda com o Bloco de Esquerda e o PCP incluídos. E honestamente, o PCP costumava ser mais são nestas questões, apesar de não ser são em quase mais nada, mas pelo que eu vejo, foi infiltrado também pela doença urbana e está a substituir os seus aderentes que eram. Pessoas da classe trabalhadora que não sabiam nada de economia, como é natural, e que têm a inveja como da riqueza alheia como a sua principal força. O que lá está é difícil de censurar, visto que a democracia promove isso mesmo. A democracia existe para a exaltação da inveja. Mas hoje em dia A JCP promove exatamente o mesmo tipo de depravação. E se calhar tem mais ênfase na questão económica, mas não se distinguem do Bloco de Esquerda hoje em dia. Temos feito avanços importantes ao nível da lei, mas ainda preciso mudar muito as mentalidades, entendeu, Catarina Marcelino? Questionada pela Lusa sobre a existência de medidas em curso relativas à legislação nesta área, a governante disse que se encontra no Parlamento uma proposta de lei do Governo no âmbito da identidade de género. Essa proposta de lei permite que estas pessoas, quando forem mudar o nome e sexo no cartão de cidadão, não precisem de relatório médico, como é agora exibido, e também que possam fazê-lo a partir dos 16 anos. Lá está, mais uma vez, a sexualização das crianças. Uma pessoa com 16 anos não está na posse das suas faculdades mentais completas. Não está. Não está. E, no entanto, estas pessoas querem que simplesmente um dia uma pessoa de 16 anos acorde e pense: tenho uma pila, mas apetece-me ser uma rapariga hoje. Ou fingir que sou uma rapariga. E então vou ali mudar no cartão de cidadão. E é uma forma engraçada e uma forma fácil do Estado arrecadar dinheiro. Vai lá a pessoa de 16 anos, quer mudar de sexo e paga para mudar no cartão. E depois, se lhe apetecer mudar outra vez, vai lá e paga outra vez. E o Estado ganha e a sociedade perde. A sociedade perde. Ok. A lei, segundo a Secretaria de Estado, vai ainda mais longe nestas matérias e prevê que nas escolas, crianças abaixo dos 16 anos que sejam transgénero possam usar o nome próprio com que se identificam. What? Crianças abaixo dos 16 anos que sejam transgénero possam usar o nome próprio com que se identificam. Mais uma vez, vamos salientar que ter as crianças, arrecadar as crianças desde pequenas faz parte, sempre fez parte da questão LGBT. Sempre fez parte da depravação homossexual agarrar as crianças. E agora estão a dizer-nos que crianças abaixo dos 16 anos podem ser transgénero, podem sentir-se de outro sexo que não aquele com que nasceram. É um aspecto muito importante, sobretudo na adolescência, porque há muitas crianças que sofrem por terem de usar um nome que não corresponde à sua identidade de género, disse, acrescentando que o governo espera que esta proposta de lei seja discutida ainda este ano. Eu espero atentamente pela reação da direita. A direita que é tão de esquerda como a esquerda. A direita que já esqueceu a questão do aborto. A direita que aprova todo o tipo de depravação da esquerda. A direita que é basicamente a esquerda de há 10 anos atrás. Mas vamos ver, vamos esperar. Questionada sobre a situação da legislação em Portugal comparativamente a outros países, a governante indicou que a ILGA Europa, intervenção lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo. Qual é a diferença entre trans e intersexo? Enfim, tem um ranking no qual Portugal está em sexto lugar. Portanto, estamos em sexto lugar no, na lista de países que Deus vai destruir quando finalmente decidir que não tem mais paciência e que o abandonamos completamente. Estamos em sexto lugar, amigos, em sexto lugar. E depois, a invasão islâmica da Europa, os atentados terroristas são Deus a vingar-se da nossa depravação, da nossa tolerância perante a depravação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A razão porque as nossas sociedades estão completamente invadidas por pretos e muçulmanos é essa. É a consequência divina e a consequência prática são a mesma coisa. São a mesma coisa. E a razão porque nós não temos noção de identidade nacional é a mesma razão porque não temos noção da nossa natureza divina e porque nos recusamos a apontar o dedo como sociedade a todo tipo de depravação e a lutar contra isto. Essa é a verdade. Ok. Continuando. É muito importante porque temos uma legislação muito avançada. Temos a não discriminação por orientação sexual estabelecida na Constituição Portuguesa. Só há 9 países no mundo que o têm. Uhul! Que orgulho! Temos esta merda na Constituição Portuguesa. Por acaso gostava de saber se, quando é que foi feita a emenda à Constituição para ter isto, mas não me apetece ir procurar porque é irrelevante e não é assim tão importante. Mas quer-me parecer que não foi logo em 75 que se pôs esta merda na Constituição. Nem os comunistas de 75 eram assim tão estúpidos. E no entanto, hoje em dia, o centro-esquerda é assim tão estúpido e aceita, e até a direita aceita esta merda como normal. A marcha deverá terminar na Ribeira das Naus, estando prevista uma festa final com o título Naucici That Walk, pelas 10 horas, na Rive Rouge. Eu nem sequer sei onde é que é. Eu vivo em Lisboa e nem sequer sei o que é o Rive Rouge, felizmente. Ok, e acaba assim o artigo. E vamos ler alguns dos comentários. Eu ainda não li, mas é capaz de ser interessante. Começamos com o David Mendonça Salvador, que diz: desculpa, mas a ironia é tão feroz quanto deliciosa. Gays a exigir que o Estado eduque os cidadãos a pensar de uma determinada maneira. Ah, David, tão ingênuo, sempre foi assim. O credial de cerejeira, onde quer que esteja, só pode estar orgulhoso. Aliás, mudar mentalidades assim, tipo Santo Graal da Alervidade, onde toda a ambiguidade existe, em que se transformou o universo pós-modernista em si mesmo o ulterior, exemplo da abstrusidade desta corja difusa que não tem maneira de encontrar o fundilho das calças. Onde, em que sítio, quem quer que seja e com que legitimidade foi empossado nesta tarefa de mudar mentalidades? Mais, em que sufrágio foi legitimada a mentalidade desejável? E só pode ser mesmo um invejoso pormenor que os mesmos que são tão acérrimos da sua liberdade queiram tanto infringir na liberdade dos outros. Isto é um bom comentário e dá-me alguma esperança, mas a verdade é que, seja qual for o governo, e eu tenho um texto no Portugal Integral sobre isto, a função de qualquer Estado é sempre impingir a mentalidade. Só depende, só de, a única diferença é qual é a mentalidade que se quer impingir. E pode ser uma mentalidade cristã que contribui para o avanço da sociedade e para ter uma sociedade ordeira e sã e moralmente aceitável, ou pode ser a Igreja da Modernidade, que é o Deus da Sodomia, que é o título do nosso programa. Vou só ler uma das respostas, que é de um homem também, embora, bem, é de uma escola secundária, portanto não é bem um homem, é uma criança, mas mostra bem o nível de doutrinação. O João Galego, que deve ter imenso sucesso com as raparigas, ou então é ele mesmo um converso do Deus da Sodomia. Mas João Galego diz: qual é o problema com querer mudar as mentalidades? Seja pelo Estado, seja por organizações não governamentais, seja por indivíduos, é perfeitamente normal que se queira mudar mentalidades quando há discriminação ou simples falta de informação. Fez-se com a educação sexual, com os direitos das mulheres, contra o racismo, etc. E este é simplesmente mais um passo no progresso. Ok, agora temos aqui outro comentário do Jaime Eduardo Cordeiro, mais outro macho, que é vigilante na empresa Issegur, empresa de segurança privada SA. Lá está, eu estou a dizer isto porque isto dá para ver nos comentários. Eu não estou a ir à procura. Isto é o que está no, os comentários no Diário de Notícias são através do Facebook e as pessoas fazem comentários com o seu Facebook e onde têm toda a sua informação pessoal. Portanto, eu estou a ler apenas o que elas deixaram e com a informação que elas deixaram. E o Jaime diz o seguinte: É muito importante o respeito pelas diferenças em qualquer sociedade civilizada, independentemente de se relacionar amorosa e ou sexualmente com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, com uma só pessoa ou com várias, muitas ou nenhuma, o que importa é que se seja feliz com aquilo que se é e que as opções de cada um sejam respeitadas por outros. Isto volta um pouco àquilo que estávamos a falar no episódio anterior, que é o que importa é ser feliz. Não importa quão depravada seja essa felicidade, quão estúpida seja o objeto de prazer das pessoas, o que importa é o prazer. O que importa é ser feliz com os seus genitais. E é isto que importa às pessoas normais. Depois há uma mulher abençoada que diz, Maria José Marques Butler, não sei como ler este último nome, em sociedades civilizadas e ditas cristãs não deveria haver propaganda a favor da homossexualidade. Não se enganem, muito em breve não haverá homossexualidade na Terra inteira. Leiam 2 Pedro 2, capítulo 2, 6, 8. Esta mulher tem tomates. E depois outra mulher, chamada Maria Emília Santos Santos, diz, e sobretudo que não tentem ou queiram obrigar os governos dos países a imporem essas promíscuas leis às outras pessoas e muito menos aos nossos filhos e netos nas creches e escolas. O episódio anterior foi sobre a mulher moderna, mas aqui vemos que, em muitos casos, são as mulheres que têm ainda um pouco de instinto natural contra esta merda e que os homens estão completamente perdidos. Okay, não vou ler mais comentários, acho que demos exemplos de um lado e de outro. E agora vou passar para um site que é o PPL, não suponho que se diga People, que é uma espécie de Kickstarter de Portugal. Em que as pessoas podem fazer projetos e depois angariam dinheiro para os realizar. E este projeto que eu encontrei chama-se EdSex, premiar a igualdade na educação sexual. E lá está, mais uma vez, trata-se de... Aliás, diz aqui, primeiro concurso boas práticas de promoção de igualdade de género na educação sexual. O objetivo é 500 euros e neste momento tem 11 apoiantes e angariou 135 euros. Ok, essa é a boa notícia, que querem pouco dinheiro e angariaram pouco dinheiro. É um bom sinal. Mas vamos ler o que é o projeto. Vamos premiar as escolhas práticas de promoção da igualdade de género no âmbito da educação sexual? É uma pergunta. A Casa Key, com o seu projeto EdSex, quero valorizar e trabalhar com quem faz o melhor nesta área. Ajuda-nos a criar o grande prémio. A casa aqui encontra-se a executar um projeto intitulado EdSex, blá, blá, blá, financiado no âmbito do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego Portugal 2020, CIG. Com ele pretendemos capacitar e promover boas práticas na promoção de igualdade entre homens e mulheres, no combate à violência no namoro e à discriminação por motivos de orientação sexual e identidade de expressão do género no âmbito da educação sexual. Entre várias atividades previstas no projeto, lançamos agora o concurso de boas práticas de promoção de igualdade de género na educação sexual, ao qual se podem candidatar escolas, turmas ou grupos de alunos e alunas do centro, da zona de centro do país, do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. A restrição geográfica dessa área de intervenção para a qual o projeto foi financiado no âmbito do POES Portugal 2020 CIG. Infelizmente, a atribuição de prémios não é uma despesa elegível no âmbito deste financiamento. Entretanto, vamos aqui consultar o que é este Casa Aqui. Casa Aqui. Está Casa Aqui. Suponho que eles tenham um site. Não é um site. aqui está o site Casa Aqui, Associação Solidariedade Social. Vamos ver quem é que dá, quem é que são os apoios e patrocínios desta magnífica. Ora, Câmara Municipal de Lisboa, claro, claro que sim. Cidadania Ativa, que é da Gulbenkian. E depois temos a própria Fundação Gulbenkian. Depois temos a Ofon Arquitetos, que eu não sei o que é. E temos a Microsoft. Okay, vamos ver o que é o Ofon Arquitetos. Porque temos de ver onde é que foi o dinheiro que estas pessoas gastam. Quem é que está a patrocinar esta podridão nas nossas sociedades? É uma sociedade de arquitetos. Faz sentido. Faz todo o sentido. Entretanto, a Casa Aqui tem um site com bastante desenvolvido. E lá está, o dinheiro para desenvolver estas coisas vem do Estado. E da Gulbenkian. E que é suposto promover a arte e a cultura. É isto que eles promovem. É isto que eles promovem. Claro que pedem aqui uns donativos. E tem uma tem uma linha de apoio para pessoas trans e pessoas, aliás, jovens, para jovens que estejam a duvidar da sua identidade sexual. E o pior é que antigamente uma criança que estivesse a lutar contra estes demónios podia ir à igreja e falar com o seu parco para se livrar destes demónios e perceber o mal que está contido neles. Mas hoje em dia a infiltração é tão grande que o mais provável era o padre tentar violar a criança. Essa é que é a verdade, meus amigos. Essa é a verdade. E abram bem os olhos na igreja que vão, se forem alguma. E eu acho que deviam ir. Eu acho que deviam ir. Até porque temos de tentar. A igreja é uma instituição milenar. E ao contrário do parlamento e das universidades que deviam ser destruídas porque não têm qualquer valor, a igreja temos de a tentar salvar. Porque ela foi... O parlamento e as universidades já nasceram enviesadas, pelo menos as universidades modernas. Mas a igreja não nasceu assim, a igreja nasceu do bem e hoje está completamente entregue ao mal. Ou quase completamente. E por isso cabe-nos a nós, aos cidadãos comuns, tentar salvá-la. É o nosso dever. Mas mantenham os olhos bem abertos. Vejam quem é que é o parco. Vejam o que é que ele diz e a maneira como se comporta junto das crianças. E vejam também o tipo de coisas que ele censura nas pessoas. E o tipo de coisas que ele permite. Mas voltando ao projeto... Para além de desejarmos estimular boas práticas com este concurso, desejamos através dele convidar estabelecimentos escolares vencedores a tornarem-se parceiros do desenvolvimento do trabalho do projeto com a criação do selo logotipo certificado para subsequentes concursos e com o contributo significativo em ações de sensibilização piloto para consolidação e o aumento de conhecimento e trabalho cooperativo de elaboração de ideias e boas práticas. Serão escolhidas 3 escolas finalistas, serão efetuadas ações de sensibilização com os recursos humanos de cada escola, com colaboração com a equipa premiada, e será organizado um evento de premiação na escola à qual for atribuído o primeiro lugar. O nosso produto final, depois deste trabalho de cooperação, de sensibilizadas várias escolas e de estimuladas atividades por iniciativas de jovens na comunidade escolar, é criar o primeiro guião de boas práticas na temática da igualdade de género. Destinado exclusivamente à área curricular de educação sexual e continuar a divulgar as melhores práticas no país todos os anos através do concurso EdSex. Sobre o promotor, a Casa Aqui trabalha no apoio a vítimas de violência, especialmente jovens, e no acompanhamento psicológico a crianças envolvidas, a pessoas envolvidas em processos relacionados com a temática lésbica, gay, bissexual, trans ou intersexo, sejam crianças, jovens, adultos ou seus familiares, com o objetivo de garantir que esta população recebe respostas adequadas na área da educação, da saúde mental e da ação social que lhes permitam uma verdadeira igualdade de oportunidades. Este trabalho é efetuado através do seu gabinete de apoio à vítima para juventude LGBTI. Intersexo, ok. Pensava que era incesto, que por sua vez já é uma coisa que está a ser promovida no Ocidente mais desenvolvido, em que Portugal ainda não está, felizmente. É uma das vantagens de sermos um país pobre, é que estamos menos avançados nesta depravação, mas lá está, há um gabinete de apoio às crianças que estão confusas para as confundir ainda mais, para as confundir ainda mais. E lembrem-se do que vem escrito no Evangelho segundo Marcos 9:42. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que acreditam, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E é o que estas pessoas que querem doutrinar as nossas crianças, é o que lhes devia acontecer, porque elas estão a tentar corromper aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais inocente nas nossas sociedades. Elas querem pegar, como eu estou a dizer desde o princípio, elas querem pegar desde crianças, querem corromper desde a infância as nossas crianças. É este o seu objetivo. E isto é fácil de perceber indo, por exemplo, a este site Casa Aqui e ver que a maior parte, se não tudo o que vem aqui é direcionado aos jovens e às crianças. Tudo. Tudo o que vem neste site é direcionado às crianças. E é um objetivo expresso deles, angariarem o máximo de apoio das pessoas normais para endoutrinarem as nossas crianças. E o mesmo se vê, por exemplo, no site da ILGA. A ILGA, para quem não sabe, intervenção lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo. O site da ILGA Portugal. A grande maioria das coisas é direcionada às crianças. É isto que eles querem. É isto. É nisto que se baseia a sua disfunção. E é este o objetivo final, que é a pedofilia. É este o objetivo final. Portanto, lembremos que o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher comete uma abominação. Ambos deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. O seu sangue cairá sobre eles. E com isto, isto é Levítico 20, 13, e com o seu sangue cairá sobre eles, o que quer dizer é que eles trazem sobre eles mesmos a morte, a sida e as todas as outras doenças, todas as outras disfunções, problemas mentais, eles trazem sobre eles a própria morte. O Deus da sodomia é um Deus de morte. O que estas pessoas adoram é a morte. E é a morte que eles estão a tentar promover às crianças. Promover a morte desde pequenos. E com isto concluímos o programa de hoje. E vamos só terminar com um excerto de 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E esta é a mensagem mais importante. É que vemos que a Bíblia previu o mundo moderno até à última característica. E que as pessoas de bem têm de se afastar destas pessoas, têm de se afastar destas fontes de depravação, de que os amigos de Sodoma são a principal face.